Uno, para nível 360. Tá, boa, no 360, 1-0. 3179, copia? Salvador Guarulhos, 300, nível autorizado. Via 310, Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 119, decimal 8, controle Salvador, 5436 no transponder. Ótimo, para pushback acionamento 379. Sierra Lima, autorizado decolagem pista 10, vento 0517, corrige, vento 050 graus 59. Oscar Mike Delta Lima, mantém pista 17. Decola os 4-2, solo os 4-2. Libera a direita, solo Salvador 1-2, 1-9. Direito 2, 1-9, tá 3-2-5-9, já acabou. Solo Salvador, bom dia, tá 3-2-5-9 na Fox Trot. 3-2-5-9, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3-2-5-9. Controle Salvador, bom dia, só para o meu Kilo Sierra Lima, decolou da 197, sai decorar. Só para o meu Kilo Sierra Lima, contato radar na decolagem, sobe via saída coral para nível 100. Via saída coral 100, Kilo Sierra Lima. Decola os 4-2, aciona o código 0133. Controle Salvador 1198. 0133, controle Salvador 1198, até a volta, a meta. 04? Confirme para azul 4299. Afirmativo, só confirme o PAB que não foi copiado, por gentileza? 111. Gente, 1-1-1 a bordo, segue táxi, vem de Alfa, no ponte Perdão 1-0, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5, quer negar 1-0-1-4, bom voo. Alfa, 1-0-18-9-5, quer negar 1-0-1-4, 5-2-9-9, pirata, bom falar. Bom dia. Tchau. 3-2-5-9, Juliette, 4-1-4. 3859, Mateus Juliette. Juliette, portão 4, TAM 3859. Mateus Juliette, portão 4, TAM 3859. Bono 095, centro retífico 1288, alterna 1260. Azul 4299, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 050 graus, 049. Vai decolar, 10, azul 4299. Azul 367, desce para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, ajuste no Salvador, 10114, reporte estabilizado. Machorro 6, após guerra Victor 367, descerá para 2500, autorizado o procedimento RNAV da pista 10, reportará estabilizado, ajuste no 014. Salvador, bom dia, Oceané 63, 1-1. Tá controlando? Oceané 6311, bom dia. Oceané 6311, bom dia, adicione identificação, voa Lagoense para interceptar a chegada a bordo. Desce para o nível 060, ajuste Salvador 10114. 060, ajuste será 10014, já vou dar Lagoense. Controle 6319. Anda 319, prossiga. Possibilidade de direto bom, se ouviu? Anda 319, mantém a Lagoinha. Motor Salvador, voa azul 4299. Natal, ótimo, bom dia. Azul 4299. Contato com radar na decolagem, salve via Dael para nível 320. Dael via 320. Autorizaria da presente Mótima, senhor, para o 4299. Como que deveria ser as visões? Azul 4299, após 2000 pés, autoridade direto Lida. Após 2000, direto Lida, grato 4299. Vamos ver o que o Serra Lima, a gente mantém uma certeza, mas fica pro direto para o destino, ideal é 2246. Quilo Serra Lima, confio para ideal. 246, a ideal. Quilo Serra Lima, está autorizado direto destino, reporte para descida. Sim, está autorizado direto destino, reporte para descida. Chegou o pouso azul no 104, Quilo Serra Lima. Confio para contato? Quilo 1104. 1104, copiado, Kilo Sierra Lima. Controle Salvador, igual 1160, bom dia. 1160, bom dia, senhor de identificação. Boa etapa, parece que está chegada a Mário, ajuste Salvador 1014, desce para nível 050. Ajuste Salvador 1094. 050-1014, onde está? Do seu 366. Aguarde. Ok. Estou 1160, está autorizado o certo 366, confirme velocidade indicada. Direto 366, está mantendo 2709. Estou 1166, mantém 2709, até o próximo certo 366. 270 até o próximo 366, no momento. Cena 6311, reduza para 250, nós. Pastor 16 estabilizado na final. Pastor 16, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, pastor 16, grato. Já mandou o Júnior de Abravo, vem da direita, né? Salvador, pastor 16 na final, trem baixado e travado. Pastor 16, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento variável 031. Pastor 16, pouso autorizado. 5451 no transponder. Autorizado com 5, nível 340. Vai decolar da 10 com curva direita, arbor 1, eleva, Tozop, Upzulu 21. 198 é o controle, acionado 5451. Azul 9149. Correto, deixa eu parar para o pushback de fundamento. Chamará no 09. Salvador, tem 5957 para Curitiba, aguarde cópia. Oficina Azul 4299, solicita para de Motivel. Azul 4299, mantenha a linha, aguarde. Confia para o 4299. Azul 4299, mantenha a linha, aguarde. Beleza, mantenha a linha, 4299. Para Curitiba, chama o teu cabelo. Tem a gente, acabou de posar aqui, a gente não está pronto para posar não, será que fez antes com nós. Segundo plano para a cópia 359, que sobremodulou contra a frequência, achei que fosse o seu que tivesse chamado para a cópia. É pra ti, ó. Seguinte. Celebra 312, copia Recife. Celebra Recife, 350 autorizado, vento 17, decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. 1198, controle de Salvador, 5460 no transponder. Correto, time para pushback, acionamento, 6312. Paulo, tá mandando o 2196 para ponto seguro, aguarde. Salve aqui do Sierra Lima, plano IFR modificado aos 10053. Desça para 350010, nossa, conhecimento após, defesa 37. Bordo 345, alterna Galeão. Então 3179, segue taxa de alfa no ponte espera da 10, chame torre 1895, que é legal no 04, um voo. 1014, no ponte espera, chama a torre, então 3179. 2196, ponto seguro, copia. Lado Porto Seguro, 360 autorizado, repouso do 44, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, foi Porto Seguro. 1198, controle Salvador, 5464 no transfondo. Autorizado, para pushback acionamento, voo 2196. Fato 299, centro Recife, Roma 251, até na Roma 2035. Você com 2035, 4299. zero reduza para 2109. Três, um, copia o controle. A instrução com a anterior foi para o 6311, ou vimos entendido 6310? Afirma, chamei 6311, afirma, reduza para 2109. Vem reduzindo 2109, 6311. Mas o Boeing de Bravo na taxa de crescimento da frequência B. Astro Nomeia Solo 55, autorizado backtrack, retornando pela pista, liberando no pátio de autoridade à direita, agilizando a medida do possível. Astro Nomeia vai realizar o backtrack pela pista, curva à direita para o pátio de autoridade, agilizando o possível. Na 6311, vetoração para reversamento, curva de vez, pro 225, limite será radial 280 de Salvador. Sente, vetoração direita 225, limite radial 280, 6311. Voo 1160, desce para 25006, ajuste no 094, estou autorizado a RNAV, reporte autorizado. 2500, 094, autorizado a RNAV, no 0160. Na 6311, desce para 4000 pés, o ajuste no 094. Autorizado, alinhar e manter pistão no 031179. Alinhe e mantém pistão no 031179. A palavra aqui do Serra Lima, 54000, desce do Oeste Salvador, se a gente está encerrado, até a frequência livre. Pastor Nomeia. São 31179, autorizado decolagem pistão no 0, vento 090 graus, 0319. Vento decolagem pistão no 0, 03179. Salve Salvador, bom dia, o TAN 3304, cliente da Lima, autorização para... Brasília. Cliente Brasília, 360 autorizado nível, via Pêsulo 17, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída da Arbor 1, Elefa. 1-1-9, decimal 8, controle Salvador, 5-4-5-7, no transponder. Brasília autorizado, 360. Via Upers do Luno 7, decola, curva direita. Arbo 1, Elefa, transição. 1-1-9-8-5-4-5-7, transporte da 3304. Portão 7. Tentativo para pushback e acionamento, portão 3304. Chamará, obrigado. Vitor Charlie Hotel, prossiga. Salvador, bom dia, TAN 3179, perfil da Dael, Leda Mótiva. TAN 3179, contato com o radar na decolagem, sobe via Dael para nível 300. Sobe via saída para o nível de voo 300, TAN 3179. TAN 3111, retoma navegação, voo certo 366, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste 904, recorte estabilizado. 22.500 pés, com 10 0 no 4, serra Vitor 3.6, reporte estabilizado, 3.1.9. 1.1.1.6.0, corre 1.1.8, decimal 9.5. 2.9.5, bom dia, fala a verdade. Informação, quilo, bom dia. Luno 60, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, confirmando livre pouso 10? Controle, por gentileza, a possibilidade de coordenar a proa de Mótiva para o TAN 3179? TAN 3179, aguarde. TAN 6311, reduza para aproximação final, segue tráfego 12 horas, 8 milhas, passando 2 mil pés de descida, braço 7-6-2. Temos o tráfego de esquerda, 6311. Vitor Charlie Hotel, copia? Salvador, Salvador, voo local 070, o nível, levando a pistão no 7, primeira curva à esquerda, na saída Conte, 1198, controle Salvador, acione no transponder 0273. E autonomia? Deixa apenas confirmando 0,612 de horas, a autonomia? De 3 horas e 20, para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1-1895, QNH-1-0-4, Vitor Charlie Hotel. Tô 9608, aguarde número 2 no setor. Torre, hoje é NM3-1-1, final RNAV no 0. NM3-1-1, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. NM3-1-1. 9149, segue táxi, vem de Alfa no Ponte Esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 04, bom voo. 1094, vem de Alfa 1895, 9149, obrigado, bom trabalho. 22196, após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado puxo no portão 8, chame para o táxi. Ah, melhor ainda então, a gente agradece o TAN 3179 voando boa de Bubave, confirme? Afirmo. Bubave, grato pela coordenação, TAN 3179. Da pista 17, primeira curva à direita no corredor axé. 1201, 119 decimal 8, controle de Salvador. Acione no transponder 0114. Zero 03 a bola, apenas confirmando, é 119 decimal 8, controle Salvador. Gente, confirme o pátio, 45. Gente, fracionamento, táxi de decolagem, chama a torre 1895, QNH 1014, Mike Volvo. Direita 219, Momo, Mega. Alfa, chame antes da Juliette. É, repassando a Juliette, vamos nessa. Botão 7, número 2 no setor, aguarde, então 3304. Aguarde, 3304. Vamos, pronto, no ponto espera no zero. Fazer 9149, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto. Espera 2171 e descida para 4000 com ajuste no 04, está 30 milhas ao norte, voo Serra Vitor 367, aproximação RNAV autorizada. Azul 9149, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Boa, vai chamar a Recife, senhor. Parabéns pelo trabalho, obrigado, 3179. Grande abraço. Vem de Alfa no Ponte Esperada 10, chame Torre 1-1-8-2-1-9-5, QNH 104, bom voo. De Alfa, Ponte Esperada 105, obrigado, bom dia. Juliette, 1-1-6-0. Após a aeronave da companhia Passato, autorizado ingresso Juliette para o portão 9. Fala do colega Passato, autorizado Juliette para o 9, 1-1-6-0. Canem 361, segue Alfa, Chimense da Juliette. Praças do Salvador, bom dia, tá 32 disponível com a Lima, solicita 360 para Curitiba, 04. Então 359 para Curitiba, aguarde instantinho cópia. Prepare saída Arbor 1, Elefa, para Curitiba. Arbor 1, Elefa. bom dia, ele pressiona a chama para o táxi. Michael Smith, autorizado táxi, até a papá, chamando a papá para a decolagem. Solo 3304. 3304. Porém, que a equipe de solo, a aeronave da Gol irá parquear no 09, assim que a mesma liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no botão 7. Então, 3304. A nave da Gol está ingressando agora via Juliette, assim que a mesma liberar a retaguarda, está autorizado o pushback. Está presente, autorizado ingresso de decolagem de solo 7, vento 110 graus 009. 02, chame para o táxi. Após o voo, estaria autorizado, chamarei. Azul 9149, decola Azul 1, controle Salvador 19, decimal 8, bom voo. 19, obrigado. Salvador, 9149 de Azul. Salvador Curitiba, 360 autorizado, via Upzulu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, segue DCT Nítico, conforme a rota. 119 decimal 8 controle, 5467 no transponder. Estimativo, está autorizado Curitiba, nível 360, via Upzulu 21, Sorocaba, uniforme Alfa 310, Orana, depois direto Curitiba. Pau da 10, primeira curva à direita, Argo 1, Elefa, depois de Elefa, direto Nítico, conforme rota já cotejada. Controle 109.8, transforme 5.467. Correto, chame para pushback, sonamento. Trabalhando. Terem 6311, mantém da Juliette, aguarde para ingresso. Vai aguardar, né? 90 graus, 109. Azul 9149, voo Elefa. Está presente voo Elefa 9149. Deixa eu ver o nome do Rastinho que eu por gentileza novamente, vai 312. Autonomia 3 horas 45, alterna no Mateo. PLD? 147. Gente, segue táxi via Indy Alpha no ponto de esperada 10, chame Torre 1-1895, QNH 10-4, bom voo. Obrigadão, segue táxi 10-1. Voa Leda, Leda Seguro, suba sem restrições. 2000 Leda, Leda Seguro, sem restrições, ou 2196, obrigado. passando 366. Gol 2171, reduz a checa o trem, chame Torre 11895, campo. 2195, 2171. Torre Gol 2171, passando 366. 2171, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. 2171, confirme nosso número para aproximação. Número 1, para aproximação. Obrigado. No 2, seria condições de alinhar e decolar sem parada? Firmo. Meu 3 no 2, autorizado a alinhar e decolar sem parada. Vento no 00 graus, 8 nós. Vai alinhar e decolar sem parada. O 2171, para informação, temos um Airbus avião que aqui está ingressando neste momento e está iniciando a decolagem. Em breve autorizarei seu pouso. Entre, vou 2171. Andrés 604, segue táxi via Indy Alfa no ponto esperado ao 10, Chime Torre, 1895, QNH 1010 no quadro, lança tentando a aeronave da Avianca, partindo agora no 02. Azul 9149, chame Recife 1288. 6317, controle 119 desse voo. 19, hein? Oi, Salvador, 6312, a Funca. Oceano 6312, é o controle, contato radar, pós 2000, jamo, suba sem restrições. Siga para o farol de Itapuã, ajuste 1014. Direito, Paulo Salvador, 1219. Direito, 219. Azul 2590, a senhora identificação. Azul 2590, contato radar, 59 milhas afastado. Desça para 5000, inicia a descida agora, ajuste no 014. Para 5000, ajustado no 14, separou a Mari e o RNAS da 10. Ajuda aqui no 10. Mike, ouve, Mike. Papá Mike, Golf Mike, controle. Cliente, frequência livre. Boa tarde, Salvador. Bom dia, voo 1184, voo no mar em descida para nível 180, descido tráfego, câmbio. Controle autoriza o tempo sair para o automatizado? Autorizo. Autorizado, táxi até a Papá, chama na Papá para ingresso Vitor Charlie Hotel. Isso, rumo norte. Aeronave da Azul, procedente de Vitória, um ATR passando rumo 6.400 em descida para 5. Não tem nem Oceano 6312, suba e mantenha nível 330. Oceano 6312, suba e mantenha nível 330. Sobe e mantém 330, 6312. É possível voar Aruda presente? A princípio mantém a saída, segundo a instrução do melhor centro de controle do norte. Não acredito, tá bom, obrigado. Positivo, desça para o nível 1. Posso sim, excelência. Gol para, desça para o nível 160. Gol 1184. Descendo até 1160. Gol 1184, qual a razão de descida que está empregado? Agora está com 2507. 2.500. Azul 2590, qual é a razão de descida? Uma até do 1.500, 259. Ah, ok, tudo bem. O Azul 2590, o senhor vai ser ultrapassado pelo Gol 1184. Caso não aconteça da terminal, e é que muito provavelmente vai acontecer, nós vamos priorizar a aproximação do Gol 1184 segundo instruções internas. Câmbio. Não há problema. Pode, se quiser, vetor, reduzir a velocidade. Eu agradeço a sua colaboração, capitão. O Gol 1184, voe para o Serra Vitor 366, desça para o nível de voo 140. Segundo informações, o senhor tem prioridade para pouso neste aeroporto. Sim, descendo até 140 na prova do Serra Vitor 366, voo 1184. Agradeço a colaboração do colega. Azul 2590, que é um serviço de vetoração, priorizando a aeronave da Gol como instrução interna. Curve à esquerda, voe na proa 090, descida sem restrições até 4000 pés. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 290 de Salvador, o senhor vai curvar à direita para o Serra Vitor 368. Para executar a aproximação RNA. Eu acredito que seja suficiente, Camilo. Com certeza. Então está curvando esquerda, 010, descendo para 4010. Se usar a radial 290, curva direita para o Serra Vito 368, executar o RNA. Azul 2590. O 1184 desça para o nível 130. Descendo até o 130, o 1184. Tendo 6312, chame Recife 12685. 265. Controle Salvador, tá 3304, 2500 pés. Boa. Boa. Está estabelecido após 2000, ou melhor, o senhor pode iniciar a curva agora, e voar para Elefa, curva pela direita, contato radar, 3304. Elefa na proa, 3304. Oscar Mike Delta vai passar agora 5 a 5. Gente, Oscar Mike Delta, tem uma aeronave, um PAT-4 para decolar da pista 17. Chame torre agora, 11895, e solicite instruções. Gente, graças, eu tenho um bom dia. Já ultrapassou o tráfego provisional, já está na posição de 10 horas. Positivo. O tráfego está passando agora 10.400 em descida, desça até o nível 100. Dentro em breve eu vou lhe autorizar a altitude. É 100. Cruzamento do campo, para agilizar o cruzamento do campo. Centro Charlie Hotel, ciente, autorizado decolagem, vento 100 graus 089. Controle. Mike Delta. Agora, minha dúvida aqui, bem-vindo, passou a situação. Oscar Mike Delta, bom dia. Mantenha o farol de Itapuã. Informa o tráfego decolando da pista 17. Iniciará a curva à esquerda para seguir sentido litoral norte. Reporte no farol de Itapuã. Mostrará Itapuã, Oscar Mike Delta. 2.500 pés ajustado no zero no par. Descendo para 2.500 com 1.014.994. 3896 ao controle, ajuste no 094, vou para Sierra Vitor 368, desça para 5000. Desça para 5000, Sierra Vitor 368, e 1496. 0, 119, 18. 1, confirmando 198, controle. 119.8, afirmativo. Só para informação, à sua direita temos um helicóptero que está aproximando para pouso na 17. Não interfere com a sua decolagem. Tá ok, Vitor Charlie Hotel. O Oscar Mike Delta avisou que a aeronave que decolou na vertical de Itapuã no momento. Oscar Mike Delta, autorizado cruzamento da final da 10, reporte tirando base para pouso na 17. Passará o Oscar Mike Delta, graças. Confirmando 10 para... 5.000 e voando para o Sierra Vitor 368. Já está no drone 368, sobreu. Sierra Lima, aciona a identificação. Romeu Quilo Sierra Lima, aciona a identificação. Contato radar, Zimuth 239, 55 milhas afastado, chegada a mais. Chegada a mais, com 1184, autorizado a aproximação, Renan. Vai botar estabilizado, 1184. Trelli, Salvador, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, controle. Contato radar, prossiga como autorizado. Vitor Charlie Hotel. Do Vitor Charlie Hotel, calibração de equipamento de navegação a bordo. Vamos afastar na saída onde se autorizado aproximadamente até 30 milhas. Depois reporta na Star Bump. Positivo, estou autorizado a afastar na saída Conde até 30 milhas. Vitor Charlie Hotel. O Azul 2590, direita, foi para o Sierra Vitor 368, reassumindo a navegação. Direita pro 368, descendo 4000, azul 2590. Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, autorizado pouso pista 17, vento 090 graus 89. Ele pouso, Oscar Mike Delta, gente. Usado via pouso do 10 Taubaté, decolando a 10, primeira curva à direita na saída da El, Lima, Motiva. 1198 controle, 55 no meio no transponder. Por gentileza, a senhora pode repetir, eu fiquei lá em Motiva ainda. Motiva, tá lá ou Motiva a saída? É, e o resto eu não copiei, até Motiva só que eu copiei. Cliente, não após Motiva, interceptou o pesado no zero, segue conforme a rota. 119, décima 8, controle Salvador, 5516 no transponder. Autorizado 340, decola da 10, curva direita, da El, Lida, Motiva. Intercepta Pêndulo 10 até Taubaté. O controle 398, transponder 5516, TAM 3663. Correto, chama para pushback acionamento. Marapuxa acionamento. Bom dia, tá 359, ponte espera 1-0, Franco. São 3859, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus 89. Alinha da cola da 10, tá 3859. Santo 3304, chame Recife, frequência 1288. Recife 288, 3304, bom dia. Bom dia. Santo 3896, desça para 4000, velocidade 210, está autorizada a RINAV. Velocidade 210, 4000, autorizada a RINAV, 9 metros. Estabilizado, 1184. Quente, cheque o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, né, desce, um bom trabalho. Decola 32, controle 1-1-9-8. Controle 109, 8 para 3859. Controle Salvador, bom dia, para 359, cruzar 1000 pés, Arbor 1 Elefant. 3859 é o controle, contato Ravan, suba sem restrições após 2000, direto Elefant. Matheus, sem restrições após 2000, Elefant, para 359. Autorizado, vento 090 graus 08. Exercoso, 090. Siga. Pelo Serra Lima, desça para 5 mil pés, executa a RNAV? A RNAV, pelo Serra Lima, descendo para 5 mil pés. Certo. E já com a gente. Controle Salvador de Salvador de Portalhação. Prossiga. Haveria possibilidade de um desvio de rota à esquerda, à direita, que está no controle, aproximadamente uma proa de 60 graus, para depois retornar novamente ao perfil da Conde? Ok, rua pela esquerda. Esquerda, obrigado. Azul 2590, aproxima-se do Serra Vitor 366, chega o trem Torre 11895, Azul 2590. Salvador, bom dia, Azul 2590, tem baixada travada, visual. 3 milhas do 372. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 2590. Aguarde transferência de comunicação. Até para vocês, por favor. Tomador, voos 2171, autorização São Paulo de 1360. 184, solo 66, libera a direita, solo Salvador, 1219. 219, ao lembrar, voo 1194, elemento, bom trabalho. Motiva. Caiada da morte. 366, reduzindo para 1 do 60, autorizado aqui na. Ativa. 1184, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. São 3896, aproxima-se do Serra Vitor 366, reduz a cheque do trem, chame Torre 11895. 1895, é dizer. Torre 3896. 3896, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardado, está ali, 90. Azul 2590, pouso autorizado, vento 00 graus, 99. Autorizado pouso, Azul 2590, baixada travada. Apolo meu Delta, Romeu Papai, seu controle Salvador. Ajuste agora no 014, desça para 5 mil pés e voo para Serra Vitor 366 para aproximação. Comunicação direto, Pedro, obrigado. 2171 autorizado para São Paulo, Congonhas, no nível 360. Via rota Antezuluno 0 por base, Antezuluno 6 até Posmo, após conforto rota do plano. Decola pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva para interceptar Antezuluno 0.